085, nível 085 correto e disponível, aguarde transferência de comunicação. A 4778. Contorno 1, 25, 1. Obrigado, até a próxima. Boa tarde. Ponte Espera 1-0-3. 3, 4, quanto tempo em espera? 3, 4, 4. Azul 4423, decola os 26, controle 119, decimal 8. Será verde. Controle, viagem de família, lógica mais viagem. Controle Salvador, está Mike Yankee, versão CPR. Pode para o Mike Yankee, esperando no meu pé, esperando para o Salvador de Itapuã. Para o Salvador de Itapuã, já. Deixando ficar a mil pés. Controle Salvador, azul 4423. Azul 4423, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 360. Via 360. É controle ao 2233. Passaria do 2233. Desça para o nível 040. Para o nível 040. 040-2233. Está totalmente visual? Com a proa do Índia CR é possível? Passaria 2233. Vou manter a proa de Duna, desça até o nível 040. Desça para 2000 pés. Ajustando a 092, autorizado a LS X-Ray da pistola 0. Eu passo estabilizado. Eu ativo 1012, desce 2000-2233. 1097, chama o centro Recife 1288, alterna 1926-0. 2288-860 com... Autorizado decolagem, vento 110 graus, 89. Autorizado decolagem, está 477. 34, pode manter? 6314, autorizado alinhar e manter, fixo no zero. Ali uma tem fechando as horas, né? 3 ou 4. Mike Yankee, desce para 500 pés depois do Fresh Apocalypse. Descendo para 500 pés, Yankee. 119.8. Gente, obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, tá? 4778, decolada na sua escuta, cruzando 1300 para o nível 330. Então, 4778, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 330. Saída PUCA para o nível 330, tá? 4778. É 314, autorizado decolagem pista 10, vento 100 graus, 89. Decolagem pista 10, chinesa, é 314. Foi Salvador, 3367, no ponto de espera da 10 horas. 3367, manda a ponto de espera. Amém. ULS 2233. ULS 2233, chame a torre 18 da sua lado 5. 1895-2233. Torre Salvador, passarela 2233, está próximo à estrela. Passarela 2233, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. A sua escuta prossegue 2233. Controle Salvador, está mais diante, situação de tempestade. Chama aqui, que chama a torre 18, pessoal, 95. 1895, certo. 198, 6314, boa. Torre, boa tarde, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, reporte para o Estapor. Isso, Charles, boa tarde, seguinte, eu vou montar 065. Controle Salvador, Oxené, 6314, saída Momo, Nenim. Oxené, 6314, contato radar na decolagem, suba via Momo, transição Nenim para o nível 340. Momo, Nenim, 340, nível Oxené, 6314. Onde está o... Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, autorizado o cruzamento da sinal da 10, reporte de base para a sinal pista 17. Reportar de base para a sinal da 17, Yankee. Uno 620, na escuta? Na escuta, no 620. Poderia chegar um pouquinho mais à frente para a gente pra liberar totalmente a sua aeronave do pátio? Acima, um pouquinho à frente. Passarela está com livre pouso, baixou, travou. Passarela 2233, afirma, autorizado pouso. Ato, 2233. Controle Salvador, boa tarde, Azul 27, 1-1, informação Serra. Azul 27, 1-1, acione identificação, contato radar 60 milhas, confirmando 65 milhas nordeste, VR Salvador, desça para nível 040, no Pro de Bom. Direita, solo 121, decimal 9. 129, obrigado, boa. É a zero? Repasse para a descida. Reportará, o 279. O 3367, autorizado em decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 89. Nível de decolagem, pistão 90, 3367. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, pouso autorizado, pista 17, vento 110 graus 8 nós. Autorizado pouso, tá ligando o baile, baixei Chico. Voo no 620, ponto de espera da 1-0, pronto. No 620, após a rolagem do TAM, autorizado a linha e manter. Após a rolagem do TAM, a linha mantendo a 1-0, voo no 620. São 3367, decola os 37, controle 119, decimal 8. 198, tá, 3367. Controle, tá, 3367. São 3367, contato da van decolagem, chuva via saída São Bruno, transição ótima para o nível 320. Atenção 360 no perfil da Sambo 1, da 3367. São 4778, o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, tá 4778. Controle, a Guardião 07. Guardião 07, deixa para 500 pés, entrou do farol de Itapuã. 500, entrou de Itapuã, 07. No 620, autorizado decolagem pistão no 0, vento no 00 graus, 619. Decolagem da 1-0, voo no 620. Oscar Mike Yankee, solo, 38, Libéria à direita, ao estacionar frequente lift. Viva na direita, estacionar 50 livre, a torcida mais. O controle, Ilhéu, 120 desse modo. Decola 40, controle 119.8. 119.8, voo no 620. 114, chama o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 1-2-5, 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5, 6-3-1-4, boa. Controle Salvador, voo no 620, boa tarde, passa 1500, na Puca. Bruno 620, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, transição Caju para o nível 370. 370, Puca Caju, Bruno 620. Salvador, boa tarde, Oceania 6210, informação Sierra. Oceania 6210, aciona identificação, deixa a via chegada Bomed 1 para o nível 050. Retificou Bomed 1 para o 050, Oceania 6210. Salvador Azul 2719, idade descida. Salvador 2719, desça para 4 mil pés, na proa de Bonfe, após Bonfe, desça via. Para 4 mil na proa de Bonfe, após Bonfe, desce via. O 2719. Descend via Bomed 1 arrival to flight level 060. Via Bomed 1 arrival, descend via the SPS rate and flight level 060. Oceania 6210, vou direto ITAP. ITAP, Oceania 6210. Da Gerson, Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, 2685, voo no 620. Controle, Guardião 07 atinge, mantém 500 pés, agora visual com copa. Guardião 07, Xenia Turjo, 98.95. 95. Boa tarde, Guardião 07. Guardião 07, boa tarde, quais são as intenções? Pessoa da presente direto graus, autorizado. Gente, informe solo controlado. Pouso por conta e risco. Vento 090 graus, 9 nós. Positivo, chamada controlado, guardião 07. Tudo que está presente, autorizado direto do GRE. Approach, you got traffic 25 miles ahead for approach. And then coordinate the airspeed, any chance to fly to ETAP intersection from present position? Tenga. São 3367, um centro de exercício, 122.35, alterno 125.1. 122.35, 251, tá? 3367. Para 2.90, desça para 2.10, ajuste 1.0.1.2, autorizado em LS X-Ray, 1.0, reporte estabilizado. 2.0.1.2, autorizado em LS, reporte estabilizado em CNM 2.0. Controlou, guardião 07. Guardião 07, como é o solo controlador 49? E frequência, boa tarde. Obrigado, bom trabalho. Alô, 1169, decola 49, controle 119, decima 8. 198, 1169. Controle gol 1169, decola na sua escuta. 1169, contato radar na decolagem, sua vazia saída São Bruno para o nível 360. Ok, só desvia 360, gol 1169. Mandou muito boa tarde, o Whisky Uniforme, ciência da informação que era. Whisky Uniforme, aguarde. Azul 27111 para sequenciamento, curva à direita para o A230, limite radial 300, vem acelerando. Ok, direita 230, limite radial 300 do VR Salvador. O azul 27111. Pode ir pra Leda? Autorizado, direto Leda. Bem, obrigado, direto Leda, ao 969. Isso que é uniforme, essa identificação desse havia chegado a Bonf para o nível de voo 070. A gente via Bonf 070, isso que é aquele uniforme. Rádio 2711, mantenha presente pro novo limite radial 270, Salvador. Ok, mantenha pro limite 270, Salvador. 271. Tá, 3190. Tão 3190, você? Yes, approaching 060. Tão 3190, reduce to 220 knots. Start, reduce to 220. Minimum gonna be 230 knots. We are 321 Airbus. Okay. Rádio 2711 para o curso do localizador, curve à esquerda, proa 140. Esquerda 140 para o localizador, azul 2711, atingiu 4000. Azul 2711, desce para 2000 pés, ajuste 1092. Autorizado LS X-Ray da pista 10, tráfego que o precede 7 milhas, agora passando Duna, 2000 pés. Mantendo 200 mais de ground speed. Ok, então para 2000, autorizado LX X-Ray, ciente do tráfego à frente, o General Azul 2719. Entry 190, reducing to 190 and maintaining 060. Country 190, descend to 3,000 feet. QNH 1012. 3,000 feet, country 190. Ocean M 20. Ocean M 20, chama tudo no 8, decimal 95, Ocean M 20, boa. Ocean M 25, boa tarde. Chilena 210, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus 71. Pouso na 10, Chilena 62, 10. Three 190, reduce speed to 200 knots. You're coming to 190, 3190. Ah, estabilizado, azul 2711. Azul 2711, contato procedido, tira 1398, decimal 95. 18527, nono, boa tarde. Salvador, Whisky, entre de fora. Oi, Salvador, boa tarde, azul 2711. 2711, continue a aproximação, guardando pista livre. 727, 1-1. 0. Negativo. Foi autorizado nível 060, descida, o número 3 para aproximação. Afirmativo. É que, se fosse possível, a gente cancelaria aqui em Boca, porque nós estamos em condições completamente visuais. Conseguiríamos uma longa final da 17. Santa 3190. Sun 31990, descent to 2,000 feet, QNH 1012, clear ILS, X-ray runway 10, report established. I'm going to report stage now 2,000, 3190. QNH 1210, solo 57, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Na Fox 219, QNH 210. Uniforme, reduza para 250 mais. 250 mais, isso tem aquele passo. Número 711, pouso autorizado, vento 090 graus, 89. Pouso autorizado, sente 2719. É 2835, 1169. Esquente uniforme, autorizado 2000 pés, ajuste 10012. Autorizado 2000 pés, 10012. Ah, as aeronaves que estão como número 1 e número 2 estão no final do procedimento já? Ah, número 2 já está em duna. Ah, a gente pode cancelar a partida presente, senhora, e prosseguir com a proa direta da final da 17? Uniforme, voo ISR cancelado ao 59. Isso é para 1.500 pés na proa da SEASA. A proa da SEASA descendo para 1.500 pés, juiz, quem é que ele faz? Sun 3190, full ALS. Sun 3190, complete procedure, contact tower 118 small line time. 2711, solo 2000, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, o 2719. 2190, clear to land runway 10, wind 080 degrees 7. Clear to land runway 10, 3190. Sal Ceasa, o Whisky Echo Uniforme. Whisky Echo Uniforme, chega a torre em Salvador, 1 noite, da Tila 95. Tá bom, senhora, uma boa tarde, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, Whisky Echo Uniforme, numa longa final da 1-7, passando o Ceasa no momento. Autorizado final da 1-7, reposte vertical de irmã, Whisky Echo Uniforme. Salvador, o Tato 3-0, boa tarde, 3-6-8-0, aciona identificação, deixa via chegada com MED 1, para o nível de voo 0-5-0. Com MED 1-0-5-0, é o GAN 3-6-0. Yankee Uniforme, pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus, 79. Uniforme, está embaixo, checado, já, completamente visual. Caçaria do 2233, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, 2233. Contrato 190-2190 underground 703. Leave an extra right, contact the ground 121.9 2233, autorizado decolagem vista 10, vento 090 graus, 089. Afirmativo, Whisky Yankee Uniforme, solo 04, autorizado Black-3, informe pista livre. Passarido 2233, decola 04, controle 119.8. 98, boa. Sou de Salvador, boa tarde, conselheiro 2233. Passarela 2233, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, transição Vatapa para o nível 160. Momo Vatapa até 160, informa que não vai ter condições de cumprir o gradiente ATC. Gente, mantém a restrição de 3.7. Restrição 3.2233. Salvador, muito boa noite. É o Gol 1869. Estamos ciente da informação que é. 1869, assina identificação, deixa via chegada Golf para nível 070. Yeah, 070, Gol 1869. 2233, por gentileza, poderia voar pro de Watatsi? Autorizado, Watatsi. Mantenha a restrição de 3.000 pés. 3.000, voa Watatsi. Obrigado, 2233. Zero autorizado direto, barreiras, livre da restrição de 3.000 pés, e mantém nível 160. Livre restrição de 3.000, direto barreiras, sobe 160, 2233, obrigado. Identificação dessa via chegada Bom Médio 1 para o nível 050. Via Bom Médio 1, 050. São 3680, desce para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado em MS X-Ray da pista 10, reparto estabilizado. Meu PSV12, considera isso aí, TAP? Liberadas as instruções em TAP. Liberadas as instruções de TAP, está 370. Desce para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000 pés, com 1.200 no ajuste, gol 1869 descendo. Salvador, Gol 645, boa. 645, a sua identificação do subir a chegada Golf para o nível 060. Via Golf 060. Muito boa noite, Azul 6919, ponto espera, pistão 0, pronto. 6919, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 090 graus, 629. Aí decola, pistão 0, 6919. Avistando até 3680. 3680, chame a torre 18995. 18953680. 1869, desce para 2000 pés, ajuste 1012. Autorizado em LR6, daqui 10, reparto estabilizado. 2000 pés, 1012, reparto estabilizado, eu vou no 869. Muito boa tarde, eu estou 3680. 3680. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 629. Livre pouso, pistão no zero, 3680. Decola autonomia, controle 119, decimal 8. 98, 6999. Salvador, Xanami, 143, boa tarde, informação. Xanami, 145, a sua identificação, essa via chegada Golf para o nível 070. Azul 6999, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, transição Mótima para o nível 320. Acabou, no Mótima para o 320, 320, 6999. Salvador, estou chegando em 1-4-3-4-1. Cheleve 143, essa identificação deu sobre a chegada Bolse para o nível 060. Via Bolse 060. Informação que você tem que importar em Bolse. No 1-66, desça para 3 metais, a gente chama 0-2. 3.012, 1-66. 1-645, desça para 4.000 pés, a gente chama 0-2. 4.000 pés, já foi. Me 80, solo aos 19, libera a direita, solo no 219. 219. Oito meia nove na escuta da torre. Ele é pistão 0, gol 1-869. Gol 1-869, chama a torre 1-8, deixa lá 5. Assim, boa tarde. Torre de Salvador, boa tarde, gol 869, estabilizado, ele é pistão 0, baixado, travado. Chama o centro Recife, 1-28-2-0. Muito obrigado, uma boa noite. 1645. Pista para 2010, ajuste no 012. Autorizado ILS, X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2010, chamada estabilizado. O 1966 estabilizou. 1966, chamada 1018, decimal 19. Chamai. 645, reduza para 1809. Reduzindo, pode. Firmula 219. ATG 060, Xenev 143. Xenev 143, desça para 3.000 pés, ajuste chama 012. Também posso autorizar a pista 10, vento 100 graus, 11 graus. Ok, livre, posso. 6 milhas, tráfego que procede na aproximação, mantendo 150 nós de ground speed. Tá, no 9, chame centro Recife, no 28, decimal 35, alterna 1, 25, decimal 1. 235, 251, 6909, boa noite. Estabilizou, 64.